Devorem os controles, vamos começar aqui o terceiro podcast dos Devoradores de Controles. Hoje nós vamos falar de alguns projetos, algumas iniciativas de redução de impostos para os videogames, consoles e etc. Então nós vamos falar aqui do imposto justo para videogames, do jogo justo e também da revolta gamer. Eu sou o Fernando Lira, estou aqui com o Dalton. E aí galera, beleza? E também com o Edu. E aí galera, hoje é um tema polêmico, hein? O Dalton já tá polemizando a semana inteira lá no Playfire já. Vamos ver o que vai dar isso aí. Legal, então primeiro a gente vai falar aqui de alguns comentários, de alguns e-mails. A gente recebeu alguns e-mails, a gente recebeu e-mails no plural, não no singular. Então eu vou ler aqui o nosso primeiro e-mail, que é do Renan, do Playfire. O nick dele é o Akashimazu. Ele tá falando aqui do primeiro podcast, né, que ele mandou um pouco depois do e-mail pra gente. A gente gravou o segundo, ele mandou um pouco depois. Então vou ler aqui o que ele falou. Sonic rende bastante conversas no mundo dos games, ainda mais pra quem viveu a guerra Sega vs Nintendo nos anos 90, como muitos de nós. Enquanto os jovens de hoje vivem, veem o Mario e o Sonic sendo amigos, jamais pensaríamos nisso naquela época. Nesse tempo, estava do lado da SEGA da Força, e ostentando dois títulos, Sonic 1 e o polêmico Sonic 3D Blast. Aí ele falou aqui que jogou Sonic 1, jogou Sonic 2, ele gostou do Sonic 3D Blast. Ixi, mano, não sei se tá errado, cara. Como que ele gostou do Sonic aí? Não, pode ser, cara. O Dalton gostou também. Ele não, falou não, que gostou, pelo amor de Deus, cara. E ele falou aqui que o Sonic vira Super Saiyajin, e também ele gostou do Sonic R. E ficou tenso na reta final, Sonic Unleashed. Não dá pra ler tudo que tem, ele falou bastante coisa. Ô Renan, continua mandando e-mail pra gente, o Du vai ler seu outro e-mail que você falou agora do Survivor Horror. Fala aí, Du, outro e-mail do Renan. Então, o Renan mandou outra cartinha aqui pra gente, né? Na nossa sessão das cartinhas. Ele falou, legal o cast do Survivor Horror, que automaticamente liga a Resident Evil e Silent Hill. Na época, algo como Street Fighter versus King of Fighters. Nunca me dei bem em seguir no Silent Hill, o jogo sempre me desanimou. O mais longe que cheguei foi no chefe da escola alternativa e só. Já Resident Evil, a coisa muda, já que quando o jogo foi lançado, passei pelo teste de macho alfa. Não lembro com quantos anos, mas por volta dos 10. Jogar Resident Evil 1 no escuro e sobreviver à primeira cena de zumbi, com certeza a mais foda de todas em terror e medo. Aquela porra ainda assusta, mas nunca gerou pesadelos. Considero Resident Evil 2 o melhor da série, também considero o melhor da série. É o preferido de muita gente, Resident Evil. Eu também, Evil o meu 2, também, cara. O 2 é foda. Claire Redfield é tudo. Ah, Claire. O terceiro, acredito que nem a Capcom sabe a merda que fez, mas teve pura consciência na hora de criar o Nemesis. Cara, eu gosto do 3, velho. É que a história é meio bagunçada, mas é legal o 3. Sim, sim. Acho que foi isso que ele quis dizer, mas pra frente ele explica. Como o jogo pode ser um dia antes do segundo? Impossível pelo estado da cidade e ainda mais por sempre ter explosões fortes nos finais do Resident Evil. Outro Survival Horror não cheguei a jogar, mas Fatal Frame merece minha menção honrosa. Simplesmente é o jogo pra te botar medo. Terror japonês sempre bota pra fuder. Headshot de Magno por aqui. Dessa vez consegui ouvir o cast inteiro sem ter problemas. É isso aí. Beleza. Beleza, Renan, valeu. E aí, Dalton, agora você vai ler alguns comentários? Fizeram os comentários bem pertinentes aqui, algumas situações até. Cara, eu não diria engraçadas, mas trágicas e engraçadas. O Fábio Oliveira falou, ele comentou aqui, né, que ele jogou o Alone in the Dark 2. E achou a história tão boa quanto a do 3. Também foi o primeiro jogo dublado que ele jogou. O meu primeiro foi o 3, no caso dele foi o 2. E ele falou que também achou mó estranho, cara, falando no telefone, tipo, traduzindo Alone in the Dark, estou sozinho no escuro. Aí ele falou que ele comprou Resident Evil 1 pra PC e teve que comprar uma placa aceleradora de 8 MB pra conseguir jogar ele. Então dá pra ver que o Fábio é um cara das antigas aí, né, cara? Ou de school gamer, né, velho? O de school gamer. O cara comprou uma placa aceleradora de 8 MB. A minha máquina, qual que era a máquina dele? Nossa, ele tinha um Pentium 66. E aí vem o caso que ele conta aqui sobre o Resident, cara. Ele fala que a filha da prima dele tinha uns 5 anos. E ela ficou assistindo ele jogar. ele tinha lido na caixa que era inadequado para menores e tal, mas a avó dele tinha deixado ela lá e tudo mais. Aí parece que, lendo aqui, ela falou que tem uma hora que chega o cachorro atacando ele lá, e quando ela viu, a menina teve um ataque epilético na hora, assim. Olha só, depois a criança sai atirando no shopping, ninguém sabe por que foi. Ele falou que foi bem rápido, assim. Ele falou que hoje a menina tá com 18 anos e ainda lembra dessa história aí, cara. Ô, pode ele mandar uma foto dela hoje aí pra gente. Cara, pô, imagina o ataque epilético. Você fica até meio assim. Tenso, né? Tenso. Teve um outro comentário aqui. É do Júlio Molina, né? Você vou ler na íntegra. Muito legal. Parabéns pela trilha sonora do cast. Muito bem escolhida. Legal você ter falado da importância das músicas de fundo dos jogos. Aquela do Silent Hill que vocês tocaram, a do grito de mulher, deixa você com medo sem precisar de jogo. Imagens ou nada do tipo. E muitas vezes cheguei a tirar o som da TV jogando terror. Aí, isso é pra vocês verem, cara. Quando eu falo que a música cria todo um ambiente adicional pra dar mais medo, é bem pertinente, né? Dalton, um produtor musical aí. Muito boas músicas, muito boas. E tem mais uma coisa aqui, até o cara só colocou a citação e a gente já entendeu. Ele falou, foi o Salesi, né? Ele colocou Dead Space. E realmente, cara, Dead Space, cara, é um... Ficou faltando, Survivor, né? Horror, e ficou faltando, assim, até com o lançamento do 2 recente. A gente... Realmente podia ter falado do Dead Space, assim. É, mas foi por isso que ele lembrou, né? Que lançaram dois agora, ele lembrou. Ah, mas é isso aí. O pessoal pode mandar comentário, falar que a gente esqueceu de coisas no cast, falar que a gente falou besteira. É isso aí mesmo, cara. Era um jogo também, era um jogo que o primeiro tinha saído faz um tempo já, né? O 2 saiu mês passado aí. E é muito bom, por sinal. Então a gente agradece ao Salesi. E realmente, Dead Space foi um ótimo Survivor Horror, cara. Talvez a gente fale do 2, né? Em algum cast aí. Possivelmente. Então vamos finalizar aqui a leitura. Só vou agradecer. Vamos agradecer todos que mandaram e-mail, comentários. É, né? O pessoal mandou o trailer dos Resident Evil, até do Resident Evil 6 aqui, trailer oficial. Bem interessante. Eu vou agradecer aqui todos que mandaram comentários aqui pra gente. O Wagner Faim, Patifone, Vai Corinthians, Diego Laranjeira, o Salesi, o Júlio, o Fábio da Silva, também o Fábio Oliveira, tem o Fabino no Lopes 05, tem até uns códigos aqui, um hashtag mandando aqui pra gente. Mas é isso aí, pessoal, quem quiser participar é só comentar no cast ou mandar por e-mail também, né, no contato@devoradoresdecontroles.com.br. Também no Twitter, @devoradores_. E ficamos por aqui na nossa leitura de comentários. Até a próxima. Muito bem, então agora a gente vai começar falando sobre o primeiro grande projeto aí que saiu sobre redução de impostos para jogos de videogame, consoles, que foi o imposto justo para videogames. O que foi esse, então? Essa foi uma iniciativa baseada em um projeto de lei de isenção da informática para redução de impostos. E a gente vai colocar no post também o link lá da lei, vai colocar o link também do Imposto justo para videogames. Mas basicamente, né, eles se baseiam na lei de pegar os videogames e colocarem na lei de isenção de informática para a concessão e incentivos fiscais, né? O que eu vou perguntar para cada um aí, que cada um acha dessa iniciativa aí. Du, o que você acha dessa iniciativa? Você vai falar que é ruim, é mentira, né? Você vai falar que é ótima. É, então, você falou aí um grande projeto, eu não acho tão grande assim esse projeto não, cara. Tipo, é um abaixo-assinado pra conseguir aprovar essa lei, né? Inclusive, a gente vai falar aí pra frente, essa lei ela já foi até arquivada, não vai mais pra frente isso daí. É, mas assim, o que eu falei que é grande, que foi a primeira, assim, mais conhecida, né? Que movimentou, gerou banner, um monte de blog, foi grande. É que depois que veio o Jogo Justo, né, que a gente vai falar também sobre ele hoje aí, esse projeto caiu meio que no esquecimento, né? E ainda mais agora que o projeto de lei foi arquivado, eu acho que esse projeto aí já era, cara. Eu acho que não tem nem muito o que falar dele. Eu não sei se o Dalton tem alguma coisa pra falar. Pra mim, acho que esse projeto já era. Então, fala aí, Dalton. Eu acho que esse imposto justo pra videogames, ele recebeu muito, ou quase nenhuma divulgação, se você for comparar com o jogo justo, né? Até, se você for ver até que ponto os dois movimentos são a mesma coisa, assim, é um lance um pouco difícil de distinguir, assim, sabe? Então, eu acho que com a chegada do jogo justo, meio que desvirtuou, mesmo porque eu acho que os propósitos do jogo justo já meio que, de alguma forma, se relaciona ou engloba esse do imposto justo, entendeu? E o pior é que eu li sobre o assunto é que esse projeto de lei ele foi criado por um deputado na época que chama Carlos Merz, né? E esse cara ele acabou virando prefeito de Joinville, e com o arquivamento desse projeto aí, só ele poderia trazer o projeto para votação novamente. Mas como ele não é deputado mais, isso não vai acontecer. Já era esse projeto. Então ele foi cancelado. Ele foi cancelado porque o cara que foi o autor, ele virou prefeito e, tipo, não vou mais cuidar disso aí. Não, já era. Já era esse projeto, cara. Então, o projeto de lei é o projeto de lei 300 de 2007. Ele foi arquivado. Ficou por isso mesmo. Cara, eu acho a maioria das iniciativas de games aqui no Brasil, né? Esse cara arquivou o projeto. Aliás, ocorreu o arquivamento do projeto por conta desse cara ter virado prefeito. Mas eu acho que rolou um pouco da uma certa... Isso é uma opinião pessoal, mas eu acho que rolou um pouco de uma certa falta de interesse aí, né? Mas, vamos ver, né? Eu acho que o cara que criou até tinha interesse, né? Porque deu certo pros produtos de informática, né? E você vê que o computador, ele passou a ser um artigo... que é usado por muitas pessoas, assim. Deu uma popularizada grande no muito mais acessível, né? Qualquer um pode ter um computador hoje em dia. Pô, cara, eu acho que se isso se estendesse realmente pros games, se tivesse interesse de mais pessoas em colocar esse projeto aí pra frente, eu acho que daria certo. Até mais do que o projeto Jogo Justo que estão tratando hoje, que a gente vai falar dele mais pra frente aí. Então, assim, como o projeto mesmo já morreu, até o UOL alegou lá aos jogos, né, eles colocaram que não houve, assim, um interesse político, né, pra continuar nesse projeto. Ele foi arquivado, porque o Carlos Merz virou prefeito, ficou por isso mesmo, né, mas foi uma iniciativa, acho que assim, foi a partir daí que o pessoal teve ideia de começar as outras iniciativas, por isso que é importante a gente citar ele, mesmo que ele não vai dar em nada agora, né, porque não vai ter mais o projeto, mas vale a lembrança, né, de... A gente vai colocar todos os links lá pra vocês verem, né? O do UOL, o projeto de lei, o link do site, acho que todo mundo deve conhecer. Vamos ficar por aqui, né? Sobre o imposto justo para videogames. Então, vamos falar aqui de um assunto que vai gerar um pouco de polêmica. A gente vai falar do jogo justo. Alguns chamam de jogo injusto. Eu me incluo nessa parte aí que chamam de jogo injusto. Ô, louco, polêmicas já, polêmicas. Ah, eu próprio já fez trocadilho com o nome. Quer dizer que já tá gerando, que gera polêmica aí, desde o começo já. Então, não quero polemizar, mas eu vou explicar aí o que é o projeto Jogo Justo, né? Ele basicamente ele quer fazer também redução de impostos, né, para os jogos, mas assim, de uma outra maneira. Ele quer com a participação da Receita Federal, reduzir isso daí. Também com parceria com as empresas, né, que importam e exportam jogos, no caso, assim, importar os jogos, né? E reduzir tanto os preços de consoles, acessórios e jogos. Assim, a iniciativa do Jogo Justo, eu acho perfeita, mas a gente vai comentar algumas partes do projeto que eu sou totalmente contra e acho que não tem nada a ver com o que os gamers querem, né? Então eu vou pedir pro Pudu comentar um pouco também o que ele acha aí do jogo justo, o que ele acha também, explicar um pouco melhor o que é o jogo justo. É, então, como o Lira já disse aí, a iniciativa é semelhante ao outro projeto que a gente comentou agora, que é reduzir o custo dos jogos para o consumidor final, né? Só que, ao invés de baixar os impostos diretamente para jogos, eles queriam ver com a Receita Federal uma forma de mudar a categoria que os jogos são enquadrados, os jogos e os consoles, né? Eu não sei realmente qual que é a facilidade ou a dificuldade de fazer isso daí. Se é muito diferente do projeto de lei, tentar ver com a Receita Federal mudar essa enquadração dos games. Pelo que o mentor aí do Jogo Justo fala, o Moacir, ele diz que é muito fácil, mas eu não acredito que seja tão fácil assim, até porque eu acho que não existe tanto interesse assim em baixar o custo de um produto que é considerado um artigo de luxo, né? Então, é meio contraditório isso daí. Eu não sei o que o Dalton acha sobre isso daí. Então, eu acho que a iniciativa em si, ela é, de certa forma, contraditória, né? Porque ela parte da seguinte premissa. Ela fala que os impostos altos destroem a indústria nacional. Mas isso para mim já é um negócio que não faz muito sentido, até vocês talvez vão acabar explicando para mim, mas para mim, qualquer imposto alto que você coloca em qualquer coisa que você importa, você acaba de certa forma defendendo a indústria nacional, que é para justamente incentivar a produção aqui. Agora sim, isso está sendo feito, e tipo, se a indústria nacional não faz bom proveito dessa suposta isenção, dessa suposta vantagem que ela tem sobre produtos importados, já é outra história, entendeu? Mas que os impostos são elevados para justamente, em teoria, alavancar a indústria nacional, entendeu? O grande problema aí é que a gente não tem uma indústria nacional que produza jogos para videogames. Exatamente. Eu até concordo com o Dalton, realmente, todo produto que é importado, que tem uma tributação de impostos alta, é realmente para defender a indústria nacional. Só que nesse caso a gente não tem, né, uma indústria nacional. Exatamente. Você vê, por isso que eu falei, né? Que se a indústria nacional não faz bom proveito, cara, já seria uma outra questão. Mas não tendo uma indústria nacional também meio que perde o motivo de você querer proteger, né? Então, mas em contrapartida, se você baixar os impostos, mesmo que seja de um produto importado, e você tiver um aumento significativo na comercialização desses produtos, isso pode atrair empresas de fora a vir a produzir esses produtos aqui. E aí criar um mercado nacional, e você vai ter empregos, você vai ter pessoas para comercializar isso, pessoas para desenvolver os produtos. É um negócio meio utópico, assim, um sonho meio distante, mas é possível. Isso aí, tudo o que vocês falaram sobre o aumento de imposto sobre os importados, o Brasil já tentou fazer isso daí antes, né, das diretas, né, antes do Brasil ter eleição, era quando era a época da ditadura, foi nas premissas da ditadura que não deu certo aumentar imposto para importado para aumentar a indústria nacional, né, foi uma coisa que não deu certo. E, assim, a indústria nacional de jogos, realmente a gente tem uma indústria pífia de jogos aqui no Brasil, e é uma das propostas do Jogo Justo, né, que fortalecer essa indústria nacional para trazendo, né, as grandes produtoras para o Brasil para eles investirem aqui, que também é uma coisa que eu acho muito legal, o projeto está prometendo fazer. Tem uma coisa que eu não, que também muita os caras do Jogo Justo pega, né, que é assim, a redução de impostos, como consequência óbvia, acarretaria numa diminuição do preço final pro consumidor. Mas assim, a experiência que a gente tem, cara, olhando tudo que rola redução de imposto em cima e que vai ser vendido pro consumidor final, a gente percebe que a redução que os caras fazem lá em cima dificilmente é repassada 100% pro consumidor, entendeu? Então, eu acho que o valor, sei lá, de R$80, assim, algo que querem pagar num jogo de PlayStation 3 é algo totalmente real, assim, cara, sabe? Eu acho possível um valor de em torno de R$100, porque é o que a gente tem de valor de jogos de PC, né, que são desonerados de impostos. Eu acho que dá pra chegar nesse mesmo valor, de R$100 um jogo lançamento e R$50 um jogo que é catálogo. Tem hoje em dia, né? Hoje em dia 50, jogo que é catálogo e R$100 no lançamento. É, então, de PC, né? Eu acho que dá pra chegar na mesma coisa, tanto os jogos de Xbox, quanto os de PlayStation 3, porque o custo de desenvolvimento é igual, o custo de prensar as mídias é igual também. E é o preço que geralmente a gente paga importando o jogo, né? Exatamente. E também, falando sobre isso, nós fomos, né? Todos nós aqui, né? Fomos no Dia do Jogo Justo. Pra mim, assim, a ideia do Dia do Jogo Justo gerou, tipo, um hype tão grande. E quando a gente chegou lá, a gente viu que não era tudo aquilo que o pessoal tava querendo transmitir. Pelo menos pra mim foi o Dia do Jogo Justo. Foi um mega hype, um dia que, tipo, não, vai ter tudo, vai começar tudo. E, sei lá, não aconteceu quase nada, velho. Eu sei o que vocês acham aí do Dia do Jogo Justo. Então, a minha percepção sobre esse Dia do Jogo Justo foi bem parecida com a do Lira. O pessoal que faz o projeto do Jogo Justo, né, principalmente o Moacir, eles criaram um hype imenso, assim, de, nossa, se vocês soubessem metade das coisas que estão pra acontecer no Dia do Jogo Justo, vocês já iam sair correndo, se jogar pela janela dos prédios. Tipo, foi uma parada, um hype imenso, assim. Mas aí chegou o Dia do Jogo Justo, foi aquilo que a gente já esperava, que foi alguns jogos mais baratos. Na minha opinião, foram poucos, né? Acho que foram três jogos. Foi o Assassin's Creed Brotherhood, foi o Castlevania Lords of Shadow e foi o PES, né? O PES 2011, não é isso? Exatamente. Foram esses três jogos, foram poucos. Poucos varejistas grandes participando. Teve o Walmart, que é grande, teve a US Games, que é grande pelo menos em São Paulo, eu não sei como que é isso no resto do Brasil. E as outras lojas que estavam participando, pelo menos aqui em São Paulo, não são grandes. Eu até desconheço a maioria das que estavam lá. Porque falaram que talvez participasse Carrefour, Saraiva. Porque no hype, né, quando às vezes tweetavam lá no Twitter do Jogo Justo falando, nossa, o Carrefour acabou de fazer um contato conosco, só pena que eu não posso contar pra vocês ainda o que vai rolar, mas... sempre foi assim, né, só gerando hype, Então, hype. Mas não rolou, né, o Carrefour não participou, por exemplo, e eu vi, acho que citar nome de Carrefour pelo menos umas três vezes em Twitter do Jogo Justo. Mas assim, mesmo com esse hype exagerado, eu ainda gostei da iniciativa, cara, porque assim, teve um monte de gente que conseguiu comprar os jogos mais baratos. Então, mas é que nem eu falei, a iniciativa, ela é totalmente legal. Tanto que nós fomos lá, acordamos cedo, fomos lá da faculdade Impacta e, sei lá, cara, eu tava esperando, pelo menos pelo hype, que ia ter uma coisa mais organizada, assim, por exemplo, mais gente, vai ter umas palestras melhores. Foi muito mais do mesmo, sabe? Eu acho, assim, que o evento em si, né? Fala de ideologia, o evento em si tava meio mal organizado, né? Você chegava lá, tava meio perdido. Aí você via um banner ou outro, aí você ia meio que se guiando pelos banners, assim. Tipo, nenhum banner falava exatamente onde era. Então você podia muito bem terminar em algum lugar da faculdade que não tinha nada a ver. Eu, Lira e Dalton fomos expulsos da ala de imprensa. A gente foi procurando um lugar pra... vamos ver qualquer palestra aí. Se tiver passando, a gente vê. Aqui daqui a pouco vem a moça da Impacta e fala aí, vocês são da imprensa? Eu falo, não. Cara, bom, pode se retirar, por favor. E pior que não tinha informação, né, cara? A gente viu aquele famoso aglomerado de pessoas falando assim, ali que tá pegando. Vamos ali, né? Vamos chegar ali. Tá pegando, vamos lá, tá ligado? Chegamos lá, fomos expulsos. Não, outra coisa que eu reparei, assim, é engraçado, porque o Du citou as empresas que participaram e tal, e as que fizeram hype, que eu participar acabaram não entrando. Mas as que foram, eu vi muita propaganda rolando, assim, muita propaganda. Tipo, a própria faculdade, sabe? Como ela é faculdade voltada pra tecnologia e tal, ela começou assim, claro, né? Ela imagina que até tenha sido uma das condições pra hospedar o evento, né? Ela começou a meio que divulgar o curso de desenvolvimento de jogos que rola nela. E tinha uma escola também lá, né? É Saga Games, não é isso? Isso. Que devia Saga. Ser alguma coisa relacionada a design, né? Não, é produção de jogos mesmo, né? É uma empresa de produção de jogos. A gente ainda tem até um polo de produção de jogos pra mobile, né? Aham. E a Saga, o foco delas é computação gráfica também. Exatamente. Não necessariamente só jogos, né? Computação gráfica em geral. Outra coisa que eu achei, é, isso aí falando das palestras, a gente entrou numa palestra que tava falando sobre a cultura gamer e tal, o que, que os jogos podem ensinar, que os jogos não são só fonte de violência e tal, tal, tal. Mas eu achei uma palestra muito voltada para um público assim que não é gamer, sendo que ali era um evento que... De gamers, né? De gamer, cara. Foi o que eu entendi desde o começo, que era um evento voltado pra gamer. E não. De gamer pra gamer. De gamer pra gamer. Eles gostam de reforçar muito, mas foi, tipo, de pessoa, de gamer pra uma pessoa totalmente leiga, vai, jogador de Nintendo Wii. É, aquele blá blá blá falando assim, olha, os games também são cultura, sabe? Mas, porra, quem é gamer já sabe isso aí, tá cansado de saber. Não, e lógico, né? Aí o cara, é assim, provavelmente era uma palestra mais voltada pra avó daquele. Aquela avó que levou o neto pra ver a palestra. E tinha, hein? Tinha uma vovózinha lá. Tinha uma avó que tinha levado o neto pra ver só a palestra. Só faltou assim. Colocar o. Só faltou o leitinho com pera na bolsa pra dar pro menino, né? Provavelmente o moleque era. Ele achou que ia rolar algo totalmente diferente lá. E o que ele encontrou lá foi um monte de política. Então assim, pra ficar claro, que assim, nós, todos nós gostamos da iniciativa, mas tem alguns pontos falhos, claro, foi o primeiro evento, né, pra um próximo isso vai estar muito melhor, vai estar muito mais organizado, é o que eu acho, né, vocês também concordam com isso? Eu acho que foi um ótimo primeiro passo, não foi ideal, mas eu, sei lá, eu sou um cara meio pessimista, eu duvido que vá haver um segundo passo tão cedo, entendeu? Cara, então, qual que era a promessa, né, do Jogo Justo em relação ao Dia do Jogo Justo? Seria o quê? Que eles iam colocar esses jogos aí com preço mais em conta, né? Iam vender horrores, iam pegar esses números dos jogos que foram vendidos, iam passar para a Receita Federal e mostrar, falar assim, ó, se vocês abaixarem a incidência de impostos sobre os jogos, vocês vai vender muito. Vender muito mais, né? E vai vender muito mais e vocês vão continuar arrecadando igual ou mais, né? Aí, cara, eu não sei em que pé tá isso, né? Difícil saber. Acompanhando no Twitter, a gente vê que tem uma coisa ou outra, mas pra mim continua no mesmo hype, né? Sempre coloca uma coisinha ou outra, né? E também foi quando o Moacir falou da Ace Games, né? O Dalton fez um trocadilho lá no Dia do Jogo Justo. Não, quero ver se ele tem coragem de falar agora no podcast, velho. Não, o trocadilho aí negócio vai... com caça-níqueis, né? Não, o trocadilho aí, a gente vai manter em segredo aí pela... Porque de qualquer forma a gente vê o movimento com bons olhos, embora não tenha muita fé nele, né? Então eu não vou querer ajudar, eu não vou querer fazer qualquer coisa que crie qualquer imagem na cabeça de alguém negativa a respeito do movimento aí. Então o pessoal vai mandar e-mail, mandar tweet perguntando pro Dalton qual que foi a sigla que ele inventou no Dia do Jogo Justo pra Ace Games. Que é Ace Games, nada mais nada menos, como diz, né, no site do Jogo Justo, é uma coisa mais material mesmo. É o Jogo Justo sendo aplicado, né, a Ace Games. Então, assim, o que eu acho da Ace Games? Eu acho a mesma coisa que o Dalton falou no Dia do Jogo Justo, que ele não quer falar. Mas, assim, creio, né, que vai mudar alguma coisa, mas eu acho que não vai mudar muita coisa de agora, cara. Porque, assim, eu vejo o pessoal gamer mesmo, tá muito nem aí, sabe? Tipo, cada um consegue comprar seu joguinho lá na importado e não quer ser taxado. Então, até eu quero falar uma coisa a respeito disso aí, cara. Que, assim, sem generalizar, cara. Porque tem muita gente que tá realmente com intenção séria e que tá... que enxerga benefício não só para si, como para a economia brasileira em geral. Assim, a maior parte, ou uma boa parte do pessoal que está envolvido, é aquele cara, meu, que ele ganha ali o dinheirinho dele, ou ganha a mesada dele, e ele quer que aquela mesada dele dê para comprar mais jogo, entendeu? É isso que ele quer. Então, ele quer que o dinheiro dele valha mais quando ele vai lá na UZ Games ou qualquer loja comprar o jogo dele. Então, olha o jabazinho do Dalton aí, fazendo um jabazinho pra os Z-Games aí. Isso é jabá, hein, Dalton? Não, mas eu só tô dando exemplo porque é uma loja que a gente reconheceu que pelo menos é grande aqui em São Paulo, tá? Então, a verdade é a seguinte, cara, tipo, você, garotinho juvenil, criado leite com pera, ovo maltino, pão com mortadela. pão com mortadela, que apanhou. Tomando tubaína. Tomando tubaína, que apanhou de pantufa na infância. Você quer, você quer pagar barato no seu jogo, cara. É isso que você quer. Você não tá preocupado com a economia, você não tá preocupado como isso vai desenvolver o mercado interno de games, ou o desenvolvimento, a indústria nacional do desenvolvimento, cara. Você quer mais do que seu dinheiro renda mais, entendeu? E tem um... Assim, isso que eu falei, bem, deixando bem claro, sem generalizar, porque eu conheço casos de pessoas que realmente elas estão envolvidas, estão engajadas de tal forma que elas acreditam que as coisas rolando bem dessa forma vai trazer benefícios pra todo mundo, né? Pra todo mundo. Se der certo, geral, vai, todo mundo vai se beneficiar, né? Até o leite com pera, até o cara que tá envolvido ali com o jogo, que quer levar a sério, quer desenvolver a indústria. E o Dalton também vai ganhar, cara. É, mas aí é que tá. Aí que eu falo que o Dalton tem razão nesse ponto. É assim, pro gamer não se iludir, cara. Tipo, não acha que o Moacir agora é o herói do videogame no Brasil e ele vai resolver a parada, porque não dá pra se iludir. Tipo, sabe, o governo tem coisas muito mais importantes pra tratar do que exatamente o que o Dalton falou, abaixar o preço do jogo pra a mesada do cara que já é, vai, de classe média, durar mais, sabe? Tipo, tem outras coisas, tem gente passando fome no Brasil, tá ligado? Então, não se iluda, acho que isso aí, a importância desse projeto aí pro governo, ela é mínima. Nula, cara. É nula, e digamos assim, ah, tudo bem, se baixar o... Se eu votar uma lei aí pra reduzir o imposto de vender mais, o governo vai arrecadar mais. Será que vai arrecadar muito mais mesmo, cara? Será que o videogame se popularizar tanto assim a níveis de aumentar sensivelmente a arrecadação do governo de impostos? Isso é uma pergunta que fica no ar, né? Cara, mas eu acredito que sim. Isso daí, assim, se você reduzir o imposto pra, por exemplo, conseguir comprar um PlayStation 3 por, vai, R$600, o preço que é o Nintendo Wii hoje, o Nintendo Wii paga uns R$400, acho que muita gente vai poder comprar e vai ter muito mais videogame, cara. Então, mas aí que tá meu ponto. Esse muita gente, será que é tanta gente assim que vai surtir uma diferença nos níveis de arrecadação do governo? Acredito, aí que tá. Sim. Acho que esse número que tem que ser levantado e passado pra eles poderem passar a respeitar esse projeto aí. Tem uma coisa também, né? É uma coisa que eu reparo. É assim, muita gente levantando bandeirinha, né? Ah, jogo justo, aqui eu defendo o jogo justo, eu sou a favor de... Eu sou a favor desse movimento. Não faz porra nenhuma, né? Então, aí é engraçado... Hype, né? Gera hype, esse daí é o hype. Isso, aí esse cara, ele começa a alastrar um monte de conhecido dele e tipo, ele começa a colocar na cabeça das pessoas que realmente é tudo uma grande roubalheira e que tudo esse imposto não tem nenhum motivo, que tá indo pro bolso de alguém. E aí isso acabou. Só que é engraçado, porque também, sem generalizar, né? O cara vai lá, ele fala que é um absurdo pagar R$200 em um jogo. É um absurdo, R$200 é um preço que é impraticável num país que se considera líder na América do Sul. Aí ele fala assim, eu não quero comprar pirata. Por quê? Porque o cara tem aquela boa índole, né? Ele fala, eu não vou comprar pirata. Porque pirata vai estragar meu videogame, pirata vai financiar a criminalidade. Dalton Jailbreaker, né, cara? Aí o cara das duas uma, né? O cara acaba comprando o jogo, pagando R$200 mesmo assim, porque ele vê que é a saída menos prejudicial e ele sabe que enquanto não for aprovado nada em termos de lei, ele vai ter que pagar esse valor mesmo. Ou o que o cara faz? Isso daí vai tocar na filha de muita gente aí, que eu sei que faz isso. Certeza. Todo mundo, cara, faz isso, velho. Pode falar. O cara faz. O cara vai, ele compra em site estrangeiro, cara. Ele compra em site estrangeiro, pede pra mandar pra cá. Tem vários sites que os gamers conhecem muito bem, é bem divulgado entre a comunidade aí. Aí o que ele faz, cara? Ele fica torcendo pro que o jogo passe direto pela alfândega, porque ele não paga imposto, porque aí pra ele vai pagar o valor que vale o jogo, né? Só que, ó, olha só que engraçado, o cara é contra a pirataria, só que o cara, tipo, ele tá querendo que o... Sonegar imposto. É, ele tá querendo que o produto dele entre direto, cara, sabe? Quer dizer, contrabandeado e sonegando imposto, entendeu? É, o cara não compra no mercado pirata, mas compra no mercado cinza, né? É, que no final acaba comprando... É a mesma coisa, né? É a mesma coisa, cara. Tipo, você tá sonegando imposto do mesmo jeito, torcendo lá pra não... não... Tudo bem, é um problema alfandegário eles tarifarem ou não? Você tá seguindo os passos corretos? Tá. Mas você fica torcendo ali e outra, né? Tipo, muitos desses sites aí, eles até te ensinam qual é o esquema pra passar sem ser tarifado, né, cara? Então, eu não vejo... É, eu vejo isso como uma alternativa para as pessoas, né? Porque o que eu acho errado, o que eu tô colocando errado aqui, é a hipocrisia do cara ficar levantando bandeirinha e ficar fazendo isso, entendeu? Isso aí tem que parar mesmo, tem que parar com essa hipocrisia. Entendeu? É. Se você faz isso, não fica levantando bandeirinha de jogo justo, sabe? Então você espera para ver no que vai dar. Agora... É, quem vai aguentar esperar, por exemplo, lança hoje, vai lançar o novo Call of Duty, cê, tá bom, você vai lá e compra pré-order, cara. Você não vai esperar o jogo justo pra jogar Call of Duty então, novo. Então, cara. Pessoal, então já paga 200 pau aqui no Brasil, caralho. Ah, não. Sem levantar a bandeirinha, né, velho? Então, mas assim, por exemplo, muitos de nós aqui, incluindo eu, só compro o jogo fora, fico torcendo mesmo, aquela torcida fervorosa, cara, pra não passar na alfândega, não quero ser taxado, cara. E... Se vir em jogo justo, ótimo. Se não vir, continua comprando lá, velho. É isso aí. Tipo, você vai ver que essa vai ser o que 98% da comunidade vai fazer, né, cara? Então, mas o Du meio que discorda do Dalton aí. Do que você acha aí da opinião do Dalton, polêmica aí. Não, eu concordo com ele nisso daí, cara. Mas eu só acho que não pode generalizar, né? Todo mundo que faz isso daí. Isso foi, eu deixei bem claro, né? Mesmo disse que não era pra generalizar, mas eu concordo, tem que parar. O Dalton tá muito polido, cara. Que o Dalton... Assim, a gente vai fazer um dia, a gente vai encontrar alguns ouvintes aí. A gente vai conversar e vocês vão ver que o Dalton, ele é muito mais polêmico do que ele tá passando aqui, cara. Ele tá muito leite com pera, como ele gosta de falar. Gravar as coisas que o Dalton fala sem ele saber, vamos publicar o podcast. Não, ele não pode, né, cara? Eu só falo coisas politicamente corretas e não falo nada que desafie ou que crie qualquer afronta. Vocês estão exagerando. Muito bem. Então vamos continuar. Já ia falar um pouco sobre o Moacir, uma opinião... Sim. Da pessoa, do que ele quer passar no projeto dele aí. Então vou falar a minha opinião primeiro. Assim, toda iniciativa do Jogo Justo, como eu falei, é muito legal, ótimo, se der certo, nossa, perfeito, vamos levantar a nossa indústria e blá blá blá. Tá um papo assim muito certinho, assim, né? Mas eu acho que o Moacir, apesar de tudo, ele quer aparecer mais do que o próprio projeto. Ele tá usando o projeto para se promover de alguma forma. Eu não duvido nada que na próxima eleição, daqui a outras eleições, aí apareçam aí um nosso deputado gamer aí. E depois sou eu o cara polêmico, hein? Ou então no BBB também, né? É, eu também acredito que no Big Brother 12 aí vai aparecer o Moacir lá, cara. Com toda a sua filosofia gamer aí. Mas, sei lá, vou... pedir pro Du falar um pouco também aí. Então, cara, eu fecho com o Lira nisso que ele falou aí. Eu acho que ele teve um grande mérito no Jogo Justo, que foi a divulgação. Acho que ninguém nunca conseguiu fazer um projeto voltado pra games ser tão divulgado, ser tão conhecido pelo público gamer e até não gamer, né? Verdade. É, mas eu também acho que ele criou, eu acho que ele criou muita falta de expectativa no pessoal. É, só pra vocês saberem, vinha do pessoal dele, ou dele mesmo, aquele lance, olha pessoal, ligou pra mim aqui uma grande varejista aqui, que eu não posso falar, mas é coisa grande vindo aí, né? Então, isso aí eu achei que ele gerou muita falsa expectativa nesse lance, tipo, aí chegou o dia do Jogo Justo e, não foi tudo aquilo, ficou meio que a desejar, hein? E claro que também tá aproveitando para se promover, mas isso daí, cara, ninguém faz nada de graça também. Não dá para ser inocente de achar que uma pessoa gasta dinheiro do seu bolso só porque eu quero ver realmente o bem do gamer brasileiro. Não tem isso daí, cara. Ele quer, claro, se promover e promover, né? E se der certo esse projeto, a empresa que ele criou aí, essa Sassy Games, vai ser a ponta de tudo isso daí. Os caras vão estar à frente da parada de games aqui no Brasil, se vingar mesmo o lance dos games aqui. Eu diria a minha avó, ninguém dá ponto sem nó, cara. Não. eu concordo com o Du e digo mais assim, eu acho que é difícil você também não ficar meio que seduzido pela exposição que você vai ter. Não dá, sabe? Mesmo que ele tentasse manter as intenções dele mais voltadas a pureza do negócio em si, é difícil, cara, com toda aquela exposição que você tá ganhando, você não querer, de certa forma, promover algum tipo de empreitada sua, entendeu? Muito bem, então assim, a gente tem uma opinião parecida, mas assim, que fique claro que todos nós gostamos da iniciativa. E assim, o Dalton, ele era mais polêmico, cara, mas ele foi muito panos quentes aqui. Mas assim, a iniciativa do Jogo Justo é legal, a iniciativa do Mastiff foi grandiosa, bato palma pra iniciativa dele, mas sei lá, tinha que aparecer mais o Jogo Justo do que ele. Parecer mais a equipe, tem muito mais gente por trás disso do que só ele, entendeu? É isso que eu não concordo, porque tem uma equipe, né? Por exemplo, eu, Dalton, o Dutty já trabalhou junto, a gente sabe, né, que assim, o que tem que aparecer mesmo é o produto, não a equipe. Assim, a equipe no todo tem que ter o mérito da equipe, mas sim, tem que destacar mesmo é o produto, né? Então, a gente finaliza essa parte aí do Moacir, né? Legal. Agora a gente vai falar do dia do Jogo Justo, dos Devoradores de Controles, o dia da cerveja justa, do pós-Jogo Justo. Só vou pedir pro Dalton começar a falar aí do dia do Jogo Justo para os Devoradores de Controles. Ah, então, a gente chegou lá cedinho, né? A gente chegou, como o Du já estudou ali, já conhecia toda a área, né? A gente tomou café e foi pra lá rapidinho. A gente já começou a procurar as palestras. Foi quando rolou a intervenção do pessoal da faculdade e falou que a gente tava entrando na área de imprensa. Certo. Aí a gente chegou, foi pra essa palestra aí, viu, assistiu uma boa parte dela, né? Aliás, a gente pegou ela já começada. Né? Acho que foi quase completa, né? Acho que quando a gente pegou, acho que tava bem no começo, então. Isso, aí rolou lá. Toda aquela explicação dos... Foi aquela palestra referente ao cultura gamer e tal, né? E entre indas e vindas, aí, que a gente foi e voltou várias vezes lá, porque alguns horários tinham palestras mais interessantes, outros nem tanto. A gente também, como era aquele sábado de sol, né? A gente tomou aquele calor, né, aquele meu? Calor, né? A gente tomou uns drinkzinhos ali, como do especialista conhecedor da área ali. Conheci alguns lugares bons, né? Claro, tomamos alguns drinks, né? E depois a gente falou assim, bom, agora já que a gente participou aqui da iniciativa como evento, né? Vamos colocar em prática, vamos experimentar os benefícios que isso pode trazer pra gente. Então, a gente decidiu que ia na UZ Games, no Shopping Morumbi. Olha que riquinhos, né, cara? Shopping Morumbi, cara. Cara, chegamos lá na porta, entramos, perguntei pro vendedor. E aí, cara, tem sobrou alguma coisa aí do Jogo Justo ainda? O cara, não, cara, você tá louco? Molecadinha com caixinha de leite com pera aí, fez fila na porta 9 horas da manhã e acabou tudo na mesma hora, cara. Pô, saiu do Jornal Nacional, cara. Isso daí saiu no Jornal Nacional, hein? Essa galerinha aí com o leite com pera, amigo do Dalton aí. Os caras, que é isso, cara? Fizeram fila lá, os jogos acabaram, eu não consegui comprar o Castlevania que eu tanto queria, cara. Só tinha Pro Evolution Soccer lá. E pra Wii ainda. Não sei se vocês se ligaram, era pra Wii ainda. Pra Wii, mas não reclamem do Pro Evolution Soccer, cara. Tô ficando revoltado já. Mas assim, vocês não deram muitos detalhes do dia da cerveja justa aí, entendeu? O pessoal tava meio alterado, ia comprar Xbox aí, cara. O pessoal tava aproveitando a euforia aí dos drinks aí, quase comprou Xbox. Quase convencemos o Dalton a comprar um videogame, cara. Quase, faltou pouco. Mas eu ia comprar um videogame, isso tinha sido decidido, independente de qualquer drink justo, eu tinha ido comprar. A ideia era comprar um videogame nesse dia. Porque eu... Não sei onde eu tinha lido, cara. Que eu tinha lido, certeza, que ia rolar também uma queda. Só que acabou sendo muito mais um boato do que um fato mesmo, né? Que ia rolar também uma queda no preço dos consoles, assim. Ia cair o preço lá por um valor que eu achava justo pagar num console. Embora nunca tenha sido, aliás, nos últimos tempos não é minha intenção adquirir um console, né? Mas se ele baixasse ficasse abaixo de um preço que eu tinha definido lá como bom, eu até pegaria. Eu tava pensando em pegar um Xbox 360, né? Eu também, também. Só que eu assumo que era pra euforia dos drinks, eu quase comprei um Xbox, cara. Ah, eu já tô com muito videogame em casa, cara, eu não posso mais. só que o preço tava tão caro. Muito caro. É, tava tão caro quanto é qualquer outro dia. É, não, mas não teve nada disso daí. Isso aí Não teve nada. Esquisito isso aí. Eu não fiquei sabendo. Exatamente. Foi um boato totalmente. Totalmente nada a ver, e eu fui atrás e ainda bem que eu acabei não levando, porque agora... E o Du queria comprar o God of War com... Não, mentira, com Castlevania, cara. Sprite diferente, né? Não. Castlevania. Não tem nada disso daí, não. Isso aí já tá batido. Tá parecendo Super Game Power, falava antigamente. Todo jogo que lançava era igual Resident Evil, ou então Tomb Raider, ou então uma mistura dos dois. Super Game Power, saudosa Super Game Power. Oremos. Tá, mas o dia da cerveja justa vai se repetir. Quem quiser participar, manda e-mail pro contato@devoradoresdecontroles.com.br. E se a gente juntar uma galera, a gente vai fazer o dia da cerveja justa. A gente faz uma caravana, cara. Tipo, não tem jogo mais barato, mas a gente fica lá tomando uns drinks, falando sobre videogame. Vocês vão gostar. Vai ser nossa, cara, a gente lembra de cada coisa com... tomando os drinks de videogame, que é brincadeira. A memória, né, velho? Volta. Memória, nossa. Dá uma aguçada no cérebro. Dá uma aguçada no cérebro, nervosa, né? Então, mas foi assim, né? O dia do jogo justo. Foi assim. A gente não conseguiu nada que queria, mas a gente se divertiu, cara. Importante que a gente... obtivemos muitas informações aí dos nossos amigos. É, e sem esquecer, assim, cara... Pra nos conhecemos como... melhor, né? Pra vocês verem como o dia da coisa da cerveja justa foi realmente justo, a UZ Games, ela fica num lado totalmente oposto ao lugar onde tava, é verdade. O justo, cara. A gente atravessou a cidade. Ninguém foi de carro, né, meu? Pô, graças a Deus, ninguém foi de carro, porque a lei seca, senão ia perder o carro. A gente atravessou a cidade, cara. Sabe? Não tô exagerando, não foi tão longe assim, mas eu acho que totalmente, se não tivesse rolado uma cerveja justa, assim, eu não sei se ia estar no pique pra fazer aquele caminho que a gente fez pra ir pra lá, hein? Tá vendo? Então, finalizamos aí o nosso dia do jogo justo, dia da cerveja justa. Então, por fim, nós vamos falar de um novo projeto, não sei nem se é projeto, né, mas é aqui a Revolta Gamer, o pessoal se revoltando aí contra um projeto de lei de 2006, né, o projeto de lei 170 de 2006, que basicamente quer classificar os jogos, quer censurar jogos, quer evitar que jogos sejam vendidos, que os videogames sejam vendidos, mas a gente vai colocar o link também do site da Revolta Gamer, né, da Level Gamer, que tá levantando essa bandeira. Mas assim, vou até começar falando aqui o que eu acho da Revolta Gamer. Eu acho que vai dar a mesma coisa que o projeto de lei da isenção de impostos para jogos, né, que é o imposto justo para videogames. Não vai dar em nada. Porque, meu, o pessoal lá no Senado tá mais interessado em votar qualquer outra porcaria que não seja isso, cara. Quer votar salário mais alto, salário mínimo, salário não sei o quê. E não, acho que não vai dar em nada, mas, tipo, é um puta projeto babaca isso daí. Classificar os jogos, né? Fazer aquela mesma coisa que fizeram com Counter-Strike. Eles dão o exemplo do GTA, mas é totalmente bizarro, totalmente tosco. É, eles querem estender isso daí a toda a não só esses jogos específicos, mas a toda a gama de jogos que então, todos os jogos, mas o exemplo é o GTA, eles dão os Counter-Strike, que o jogo vai influenciar na sua vida, que você vai virar, sei lá, o Smoke lá do GTA San Andreas, vai jogar granada na rua, vai explodir tudo. Esse aí é um pouco diferente, né? Não é nem muito relativo à violência nos jogos. É voltado a costumes, tradições, isso. Culto, credo, religião. É tipo um negócio mais... É mais subliminar ainda, cara. É foda. É totalmente subjetivo o critério. Bom, eu vou ler aqui pra todo mundo saber, então, o que é aqui. Então é para incluir entre os crimes neles previstos ato de fabricar, importar, distribuir, manter em depósito ou comercializar jogos de videogames ofensivos aos costumes, às tradições dos povos, aos seus cultos, credos, religiões e símbolos. Tipo, não vai vender jogo nenhum, cara. Então tipo, vamos dizer, God of War lá, é um jogo que é mitologia grega. Se um cara que, tipo, é católico pegar e falar que aquilo ali é um lance pagão, tipo, não vai poder mais vender esse jogo, cara. Então, outro exemplo bem simples, cara. O Assassin's Creed lá, cara. É, tipo, você mata figuras históricas importantíssimas da Itália, assim. Se o cara, sei lá, for italiano, o cara vai falar, pô, por que mataram, sabe? O cara vai se sentir ofendido que já era Assassin's Creed também. Entendeu? Cara, é tão subjetivo isso daí que acho que dá pra você enquadrar todos os jogos, até o Alex Kidd, cara. É, qualquer jogo, cara, é ofensivo. Você pega lá o Mario é encanador, aí o cara é encanador. Puta, eu não quero ser um cara que come cogumelo, cresce, joga, pega uma florzinha e joga fogo. Isso é ofensivo pra mim, não pede nem Mario. Não, assim, fora da zoação que a gente tá fazendo, é zoação, mas eu acho que não fica muito longe da realidade não, cara, sabe? É bem provável que a gente veja um jogo que não tem nada a ver, que a gente nem imaginava, assim, que poderia ser censurado porque um grupo de 7 pessoas se sentiu ofendida pelo conteúdo, ou então que seja uma decisão totalmente arbitrária por parte das pessoas que vão classificar o jogo, que na maior parte das vezes nunca jogou nada na vida, entendeu? É, totalmente ridículo. Não, outra que eu acho isso daí, esse papo aí, um papo totalmente batido já, né, cara? E que não vai chegar a um consenso nunca. Você fica falando, jogos, filmes, séries, qualquer coisa, são fatores que podem gerar violência numa pessoa, sabe? Tipo, não, é tão, quer dizer, a televisão pode, tudo pode, o rádio, você ouvir no rádio. Então, e eu nem sou contra a censura, cara, deixar claro isso daí. Eu acho que tem que regulamentar as coisas assim. Acho que, tipo, tem coisas que a gente não deve permitir mesmo, e não é retrocesso, né? Isso aí, na verdade, é um avanço que a gente conseguiu, né? De não deixar qualquer coisa passar. Só que tem que valer pra tudo e tem que ser analisado por pessoas que entendem do assunto. É, mas assim, os jogos têm classificação, né, cara? Você pega então, lá, isso já existe isso, né? Tem classificação, não, isso já. Isso daí já filtra coisa de uma tal maneira que assim, pra qualquer... Pra maior parte das pessoas, já aplica uma restrição suficiente, entendeu? Não precisa ficar mais restrito do que isso, sabe? Então, pra deixar claro que a gente não é contra também ter regulamentação o negócio. Não, tem que ter regulamentação, mas assim, não tem que cortar, não ter o jogo, punir a pessoa que distribui o jogo. Não, isso aí tá... Importa o jogo, totalmente primitivo. E rever os critérios, né? Deixar uns critérios menos subjetivos, um pouco mais precisos, né? Pior que aí o cara, pra fazer isso daí, o cara vai se apoiar numa pesquisa que viu que o cara que joga videogame é suscetível a ser psicopata e não sei o quê. E sabe, tipo, eu já vi pesquisa, cara, que falou que o vício em videogame era semelhante ao vício em cocaína, sabe? Mas, porra, quem fez essa pesquisa, sabe? Tipo... Mas existem vícios e vícios, né? O cara pode ser viciado em qualquer outra coisa e pode ser comparado com cocaína, cara. Exatamente, então. É muito subjetivo isso daí. É complicado. Então, resumidamente, é um projeto de lei que ele visa aplicar uma censura baseada em critérios totalmente subjetivos e arbitrários, né? É, isso aí. Mas assim, só um adendo nisso daí tudo, isso tá no Senado. Quer dizer que, assim, já passou pela Câmara. E o primeiro projeto, nem da Câmara passou, cara. O primeiro projeto lá do Carlos Merz. É, então. E esse projeto totalmente babaca já passou pela Câmara. Você já tá no Senado. Mas acho que ele morre aí no Senado. E outra coisa, cara, tipo, voltando mais um pouquinho pro negócio do Revolta Gamer, né? O projeto é o quê? É um abaixo-assinado. Cara, abaixo-assinado não adianta. Não adianta. Não gera um número de assinatura suficiente pra os políticos acharem que tem um clamor público contra o negócio. Se for pra aprovar, vai aprovar. Não tem o que fazer. É. Então aí, bem-vindo à pirataria, Brasil, com Z, e vamos comprar tudo lá fora. A gente falou aí da Revolta Gamer, não tem muito o que falar mesmo, né? É um assunto bem simples, né? Porque é um projeto de lei, a gente deu a nossa opinião aqui, que acho que é a opinião de quase todo mundo. Não deve ter só um ancião que acho que não vai ouvir nosso cast, vai falar, não, estão falando besteira. No meu tempo, eu jogava bola, empinava pipa, andava carrinho de rolemã. Mas então a gente vai falar que a gente vai finalizar o cast, a gente já tá no final. É assim, cada um, vou pedir pra cada um fazer uma consideração final, vou começar então. Que assim, eu acho que qualquer iniciativa voltada a game é legal. Tipo, eu jogo videogame desde criança, muito legal isso daí tudo, né? Tudo muito bonito. Mas eu acho que a gente, público gamer, não tem força pra caminhar. Que assim, é muito cada um por si mesmo. Eu acho que o jogo justo que tá chegando mais perto pra unir mesmo a galera, pra fazer, gerar um hype, mesmo que seja um hype meio tosco, que a gente comentou aqui. E, tipo, me falou do projeto de lei que foi arquivado, porque... O exemplo é o projeto de lei, né? Ele já foi arquivado porque não tem poder político, né? O gamer, assim, não tem tanta influência e fica por isso mesmo. E tem essa revolta gamer. A revolta gamer... É uma outra iniciativa que o Duf até comentou, falou assim, abaixo-assinado realmente, o pessoal, a gente já viu que não cola, que é o caso do imposto justo. Não colou, cara. Então, sei lá, tem que ter uma outra iniciativa, ir na frente do MASP, tacar fogo em alguma coisa e causar alguma polêmica, cara. É isso aí, cara, tem que fazer revolução. Sem revolução não há mudança. É, então, pegar uma galera do Egito, cara, causar, fazer uma baderna, cara, aí vai dar certo. Do contrário, vai continuar essa mesmice e vão fazer projetos que nem esse projeto de lei de 2006 aí, totalmente ridículo, que tá no Senado, então tem que ter muita atenção, cara, tá no Senado. É, se eles votarem sim, vai valer, aí o Dilmão vai assinar esse negócio aí, a gente tá ferrado. É, aí você vai ter um monte de uma galera... bem maior comprando um jogo lá fora, né? Então, se você comprar jogo lá fora, você tem que lembrar que você será um criminoso. Você um criminoso, você pode ser preso. Exatamente. Os caras vão pegar teu jogo lá e você nunca mais vai ver. Não, vai ser preso e você, ó, quem não tem aí a faculdade, vai ficar junto com os bandidos lá, não vai ficar em cela individual, hein? Estuprantinho. É, tome cuidado. Eu acho que... No final das contas, eu já falei isso até antes, né? É, vai continuar as mesmas coisas, a gente vai continuar pagando esse valor nos jogos. É, até que alguma coisa, porque assim, até onde eu entendi, o problema é a questão da fabricação. Falando da fabricação, é os jogos serem fabricados lá fora e vendidos aqui dentro. É isso que torna o negócio caro. Eu comecei a ler sobre o assunto. E eu vi assim que tem alguns jogos que eles passaram a ser fabricados aqui dentro do Brasil. Quando eu falo fabricado, é tipo, sei lá, o Blu-ray ser colocado na prensa, gravado, fechado, colocado na caixinha e vendido por alguma publisher aí. É, parece que quando isso começar a ocorrer, a gente vai ter jogos mais baratos. Eu vou até colocar no post um link que explica isso que eu tô falando de alguns jogos. Que já vão ser prensados aqui, prensados que eu falo, tipo, fabricados, né? Uhum. E parece que isso vai até diminuir um pouco o preço desses jogos. Eu acho que o único jeito, a única solução vai ser quando isso passar a ocorrer em larga escala, entendeu? Porque agora é muito pouco. E quanto à revolta gamer, cara, eu já vi muito projeto babaca ser aprovado e esse é um grande candidato a realmente ser aprovado, assim como... Não sei se vocês lembram, né? O Counter-Strike, os caras não podem mais ter isso em Lan House, nem nada disso. Como se isso tivesse diminuído em alguma porcentagem o número de jogadores desse jogo, né? Mas enfim, não pode ter. E acabou. Então, eu não duvido que esse projeto vai ser aprovado da mesma forma que eu acho que os gamers vão dar uma volta, vão dar um jeito de dar a volta nisso aí e vão acabar jogando do mesmo jeito. E aí, Edu, quais são as suas considerações aí? Então, eu acho os projetos muito bonitos, muito legais, mas eu sou meio descrente, cara. Eu acho que não dá em muita coisa, não. Até mesmo esse último que o Dalton falou aí de fabricar as coisas aqui, também eu acho que não vira. Porque, ó, a Sony começou a fazer o PlayStation 3 aqui no Brasil e tá prensando alguns jogos aqui no Brasil. Um exemplo R$2.000. O exemplo é o Gran Turismo 5, ele é prensado aqui no Brasil. Cara, é o mesmo preço. É 200 mil reais, não. R$2.000 o vídeo. É mais caro do que o que compra fora. É porque a carga tributária é alta pra esse tipo de mercadoria. Então não tem muito jeito. Importando é caro e tributando aqui é caro também. Então acho que é sem saída, cara. Vocês vão continuar pagando caro nos seus jogos e é isso daí. Brasil, Brasil. Mas o que eu acho uma pena, cara, porque eu acho que tipo, o Brasil tem, eu acho que tem uma cultura gamer bem forte, assim. Eu considero o Brasil semelhante ao Japão, assim, nesse lado de cultura gamer. Tipo, parece que o cara que joga videogame aqui, ele gosta mesmo da cultura gamer. Ele joga mesmo, joga. Ele gosta da história do videogame, isso. De curtir os jogos. Diferente, acho que do público americano, que acho que é meio um lance consumismo, assim. Ah, vamos comprar. Que é barato, eu tenho que ter. E o cara compra todo ano o mesmo jogo, Made in NFL. São jogos que a EA lança todo ano. Eu não vou nem falar do PES, que senão o Lira vai me bater, mas... Não, mano, aqui no Brasil, PES 2012, a gente já tá esperando. Os caras lançam todo ano o jogo, Caça sabe? É um, 2008, é um consumismo. Caça-Nique 2010. Acho que a indústria americana é tipo um consumismo exagerado. Aqui não, aqui acho que tem uma cultura gamer semelhante ao que existe no Japão, assim. Então, mas acho, o que eu acho... Acho uma cultura... pena a gente não ter um mercado forte aqui. A cultura gamer brasileira é muito voltada no seguinte, a gente dá valor ao jogo, porque a gente paga tão caro no jogo que você quer desmiuçar o jogo, você quer fazer tudo, quer platinar, quer dar cambalhota, quer fazer tudo. Que assim, não sei se vocês tiveram PS2 pirata, quem tinha PS2 pirata, compra lá o DVD 3x10 real, né, como dizem, né? E, meu, não dá valor, pega o jogo assim, joga uma vez, joga o jogo fora. Porra, cara, mas acho que mesmo assim, cara, tipo, na geração PlayStation 1 lá, que foi o auge da pirataria, era R$5 o CD. Tipo, tem jogos que o pessoal lembra até hoje, assim, Final Fantasy, Xenogears, esses RPGs quando fizeram sucesso na época, os próprios Residentes que a gente comentou, Silent Hill. Se for começar a falar aqui, vai ter um monte de jogo. Tipo, o pessoal gosta de videogame. Você vê que, tipo, tem blog pra todo lado, assim, tem podcast pra todo lado. Você chuta um balde, cai 1 milhão de sites de videogame aqui no Brasil. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, assim, até... complementando o que eu já tinha começado a falar, eu, jogador de PC, eu não compro a mídia dos jogos. O que, que eu faço? Eu compro jogos originais, mas eu compro no Steam, entendeu? Então eu pago um preço relativamente barato por todos os jogos que eu compro lá, sabe? Então eu não sei se é por não ter mídia ou, sabe, não ter custo de produção o jogo. Não, só sei que eu mas pago... é legal isso daí também. Então, eu pago muito barato no jogo, então acho que... Você não paga nenhum imposto pro Brasil, cara. Exatamente, é ilegal isso daí. A Steam, ela não poderia vender coisas aqui no Brasil sem pagar impostos pro governo brasileiro. Então, de qualquer forma, seria correto a Steam também ser tão taxada quanto qualquer outro jogo que é vendido aqui. Então, por isso que não tem PSN aqui no Brasil. Porque, tipo, a Sony, pra ela colocar uma PSN aqui, ela teria que pagar impostos pro nosso governo e regulamentar tudo aqui, né? Pra poder vender. Certo modo, nós, na Steam a gente paga imposto, né? Que você paga com cartão internacional, você paga IOF. Não sei se você nunca deu uma olhada na sua carta, na sua fatura, você paga o IOF por compra internacional. Mas aí não paga ICMS, né? Não paga muito outras coisas. Você não paga ICMS, não paga COFINS, não paga o II, que é imposto de importação. Não pago nada disso. Pago o IOF, que é um valor, sei lá, até pequeno. Pequeno, mas faz pagar alguma coisa. Vou falar que não paga nada, né? Cara, é um negócio interessante porque o preço de um jogo, sei lá, eu comprei recentemente o Dead Space 2. Assim, eu paguei $50, 40 dólares nele, 50, desculpa. Se for ver, é o preço do lançamento de PC aqui, se eu fosse comprar em mídia, entendeu? Então, sem pau. Então, será que não tá sendo, de alguma forma, taxado? Ou os caras, eles não taxam justamente porque é pra computador o jogo, não é pra videogame, entendeu? Porque, no final das contas, o preço acaba sendo o mesmo, sabe? Então, eu não sei até que ponto é realmente taxado ou não o jogo que eu compro no Steam, sabe? Então, mas aí é que tá, os jogos de PC aqui no Brasil são desonerados. Então, o custo é esse mesmo, mas é porque esse custo que você tá pagando é o custo como se não tivesse imposto, cara. Você tá comprando de fora sem pagar imposto. Nenhum. Será que eu não tô pagando de alguma forma, já que o preço é o mesmo? Olha o Dalton querendo se conformar, velho. Cara, não, ó, é uma coisa que teria que ver direitinho, mas eu acredito que seja esse legal. Assunto, vamos deixar esse assunto para um próximo cast, tá vendo que gerou polêmica esse daí. A gente vai falar sobre compras de jogos, então a gente Steam pra PlayStation 3 e Xbox 360, essa é a solução, velho. Então, Então a gente vai falar isso daí, a gente vai ter um novo cast, vamos encerrar esse daqui, senão a gente vai ficar 3 horas falando a mesma coisa. Alguém quer falar alguma coisa rápida pra gente não encerrar? Ah, vamos fazer o quadro aí que estamos jogando, né? Que estamos jogando? É. Eu não estou jogando nada. Bom, eu tô jogando aí com o Dalton de vez em quando, o Left 4 Dead 2, indicação dele, tô gostando muito. Fala disso aí não, cara. Ele não consegue jogar. Não, é bem legal jogar, principalmente quando é um monte de pessoa que você conhece, assim, sabe? Ficar falando no microfone, ficar zoando, ficar falando besteira, enquanto o outro tá se ferrando. É bem legal. Assim, outra coisa, coloca no post aí, ó. E os logins da Steam da galera aí pra quem quiser jogar também. Vamos colocar lá no post lá pro pessoal poder jogar com a gente, né? Isso aí, cara. A gente for formar o nosso clã aí de jogadores e eu vou comprar uma placa de vídeo, vou jogar junto com todo mundo e vou ficar feliz também. Se o pessoal quiser também adicionar a gente nas redes sociais aí, no Playfire, lá no site tem um link lá que chama Sobre. E aí tem lá os links das nossas redes lá, do Playfire, pra vocês verem o que a gente já jogou, o que a gente tá jogando. Tem Twitter, Facebook... Tem tudo lá. Eu, junto com o Du, jogando Left 4 Dead 2, também tô jogando... Passei a jogar, né? Eu ainda não terminei os que eu falei no último cast que eu tava jogando. Eu passei a jogar o Dead Space 2, que é um ótimo survival horror, e eu recomendo pra quem curte o gênero. Pra jogar esse daí, que, nossa, tá muito bom esse jogo, cara. Dalton, super gamer, então... Ah, eu tô jogando também Street Fighter 4 e aceito desafios. Eu aceito o desafio do Bacurau. Ah, se for de brincadeira assim, eu tô jogando Pro Evolution 2011 e não aceito desafio de ninguém, que não quero jogar online. Então, só que tô com raiva, cara. Então, vamos finalizar aqui o nosso terceiro podcast. Pedir pra todo mundo dar um tchau. Mas antes eu vou reforçar aqui nosso e-mail de contato, é o contato@devoradoresdecontroles.com.br, o nosso Twitter, né, o @devoradores_, o e-mail, Twitter, os comentários, né, pode fazer comentários, o pessoal sempre faz comentário, e até a próxima aí, e vou pedir pro Dalton e o Dutra se despedirem. Abraços, queridos ouvintes. Pessoal, até a próxima e comprem jogo legal. Então, fomos!